Saudações a todas as nações, aqui Gustavo Black, e comigo na track, dois MCs pela raiz desde o início, Fábio Luiz e Marcos Vinícius, mais conhecidos como Parte 1 e Kamal, pra falar de skate, de geral, falar da vida, de como a vemos e o que fazemos dela, para torná-la mais bela. Ei, hey, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, hey, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, hey, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, hey, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé. Skateboard é ciência avançada, indicada é essencial. A minha existência é bagunçada, eu fico muito brisado se assisto Public Domain. Acredito que Kamal e Parte 1 também, então partiu. Sabe que eu sou ladeiro, morei num há 14 anos, Niterói, Rio de Janeiro. Minha vida não existe sem skate e as letras em todas as jurisdições. Só amizade sem treta, fui remando atrás do vento que pedi para Deus. Falou de rap e skate, então estou entre os meus. Não tem como descrever o modo como me sinto quando eu tô com a minha gang que usa cadarço de cinto, não gostou? Lava as mãos no bebedouro, saúde, família, amigos, isso aí é que é o ouro. Vou deixando pra trás o que me põe para baixo quando mais um rock slide de front eu encaixo. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé. Em 05, o Chorão disse, amigo meu, eu trato bem e pago o dobro. Quem vê tombo não vê coração. Ogro na sessão, fica gentil quando se acerta, a linha é reta. Irmão, entenda, a vida é dura, mas é filme. Cheiro do rala pura, vem do chão pegando impulso. Trio miraculoso equilibrando um sonho avulso. Kamal, sabe eu e som é coisa de acender, olhar pra frente. Pra não pisar em gente eu sempre voo, sem acionar alarme eu sou. Chegado o sonho bom não é na duração que brilha. Quem já andou de brilho, shape semi-resinado, agora trilha outros caminhos. Roupas, tênis e som, circuito de seres bons iluminados. Vi de Sandro teste em Calmon, Viana em tela plana 3D, sem óculos no grau. Conosco ninguém pode, desde as lampas ao encontro em 1999. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé. Uma nova visão, tipo Gonzales, que pensem, que falem. Pega o impulso, nunca embalo, e o que influi nunca vai pelo ralo. Pelo estéreo igual Jason Lee, desde o rock os poucos. Por essa lente vi, ouvi, busquei novos focos. Desde 88, o mundo é minha plaza, na rua me sinto em casa. E se não pode, a gente arruma um jeito. Tem maloqueiro do vale ao embarcadeiro, ligeiro com quem não entende, apoia o Jane, quer botar defeito. Foi double deck, play hack no tape deck. Vem antes do mic check, anda nessa com Parte 1 e Black. Muita destreza pela pedra portuguesa no gás de sul. Sem piquenique nessa mesa. Meu lifestyle é do bom, desde o tron. Inspiração na sessão, mas que tom. Play no som, ladeira abaixo, partiu. Fui, me entende quem viveu. Ainda tô no rolê, skate sempre que possível. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com os skate no pé, falei.